Os poetas levantam mãos onde tremem vivos vitriolos sobre as mesas do céu, ídolo se sustenta. E o fino sexo encharca uma língua de gelo em cada orifício, em cada lugar que o céu abandona ao avançar. O solo está incrustado de almas e de mulheres de lindo sexo, cujos cadáveres diminutos desenfaixam as suas múmias.